O caminhoneiro estava a 5 quilômetros de Pelotas quando encostou o carro para fazer xixi. Nesse exato momento, ele foi picado por uma abelha e a sua bilola inchou bastante. Ele, muito aflito, foi imediatamente a uma farmácia, foi logo abrindo as calças e disse ao farmacêutico: "Veja como está inchada a minha bilola. O que o senhor pode fazer por mim?" "Nossa, eu posso fazer casa, comida, roupa lavada e 5 mil por mês."